Diego, Paredão Machuca, Os Largados. Um abraço a toda a galera dos Paredões de Açu, Bahia. Toca o chonado aí, trem. Portal do Arrocha. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tá com outro contatinho. Vem, vem, vem. Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Senta, senta, senta. Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tá com outro contatinho. Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Senta, senta, senta, senta. Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho.